É, meu irmão, vamos enfrentar a vida com muita honestidade. O jeito que é, meu irmão, seguindo em frente, com humildade, respeitando o próximo. Que teus sonhos se tornem implacáveis, meu irmão. Mr. Gui 2011, só dá nós. É ladrão, eu tô roubando a cena. Aqui é o Mr. Gui, traz tudo no esquema. Se liga aí, tiozão, é, fica inteirado. Com convicção, eu tô pregando meu legado. No improviso agora, acelera o coração. É mais um atalho pra minha imaginação. Chega junto nas quebradas, sem ter medo de nada. É o meu caminho, mas é sua estrada. É o rap cearense mostrando sua diversidade. Com cultura e compromisso, é meia realidade. Mas sempre impondo a lei da simplicidade. A mais complicada para a humanidade. Então para pra pensar, ou pelo menos tenta. Que o mundo tá de um jeito que quase que não aguenta. Como pode chegar, meu irmão, essas alturas? É como uma doença que não existe e se cura. Mas siga em frente, nunca desista da escola. Pra ter um bom futuro, comece a construir agora. Não demore, chegue além do que você é acostumado a ver. É possível ser feliz, só depende de você. Já é então, presta atenção. Será que com tanta desavença ainda existe o perdão? Em terra que filho mata pai, irmão mata irmão. É, a cena é triste, mano. Dói no coração, vê que se está acontecendo. Vendo a molecada que estão se perdendo. Fazendo do crime o seu único lucro. Mesmo consciente que o salário é o luto. Entra pra vida louca, mas não é por muito tempo. Você sabe que essa vida é frágil como o vento. É só lamento pela mãe desses maloqueiros. Que no dia e noite é só no desespero. É muita tristeza para uma mãe dessa. Que a vida toda é só de fazer promessa. Sonhando que seu filho seja recuperado. Que perceba seu sofrimento e deixe essa vida de lado. O barato é louco e um problema desse tamanho. Jamais vou querer uma coisa dessa pra minha mãe. Desde moleque eu aprendi que o crime não compensa. Que faz tempo que for, vem sempre a sentença. Não vá pensar, parceiro, que é falta de sorte. Se você for condenado à pena de morte. Mas foi-se o caminho que você escolheu. Os conselhos dos seus pais você não aprendeu. Pare pra raciocinar e comece a entender. Que o lado do bem é o que você tem que escolher. Terminar os estudos e começar a trabalhar. Arranjar a dona de respeito e um pivete pra ensinar. Dizer pra ele que a vida não é fácil, mas com dignidade tudo se torna prático. São esses conselhos que eu quero lhe dizer. Enfrente a vida, meu irmão, e seja mais você. Mantendo a fé em Deus em qualquer circunstância. Mesmo que da igreja você queira distância. Mas sempre com fé, amor, humildade e simplicidade. Que é a trilha certa pra sua felicidade.